Satellite. Sono 7, 6 chilodato. Torre Goma 601, ponto de espera na Charlie. Uno 601, mantém ponto de espera da Charlie. Mantém. Uno 273, observe o Tom aí próximo a Juliette, após o ingresso via Juliette para o portão 062. Após o Tom, ingresso Juliette 612, igual no 273. Zona 014, autorizado voo na Pro do Serviço 366 para o final do procedimento R9. Informe o final do mesmo. Vem 2514, voando 366, 3560. 3157, decolou 17, me controle 119, decimal 8. Controle 198, autorizando 105. Isso, o está 3 milho marcador externo, torre agora na frequência 118 decimal 612. Controle, boa noite, está 3175, cruzando 1500. Adiante, esperando o tal, ok? Recife, o perfil dessa ideia da El transição de né? Da El Dinero subindo 320-3175. Então, muito obrigado, agradeço aí o avanço no push. Nada. Controle 3175, pode voar da El? Autorizado, na prova da El. Prova da El, 3175. Na 3560, reinicie redução para aproximação, informe o final do procedimento. 3560. São guarda de pista livre, informe os primeiros 90 metros fechados. 708. Direito 94, solo 19, livre direito, chame solo, 121, décimo 9. Direito, 219, 3894. 40, centro da Zulu, 380 para Guarulhos. Colo 940, boa noite, será coordenado, aguarde, 380, confirmo. Afirma, 380 no 940. Ok, aguarde. Solo, boa noite, da 3894, livrando. 3894, muito boa noite, prossiga na Alfa Índia, perdão, Alfa Juliette até o portão 05. Alfa Juliette até o 5, 3894. Mike Charlie Alfa, ciente, a gente está aguardando aqui o contato do centro para... Ele não recebeu ainda o seu plano, ok? Aguarde um instante. Salvador, cordial boa noite. Esse é o 9128. Confirme, 9129 da Gol pra Ezeiza? Afirmo, 9129 pra Ezeiza, copiou o FR. Ok, ciente, aguarde 9129. Qual o nível? 340, é isso? Se eu tiver aí, a gente tá de bom tamanho. A navegação aqui tá dizendo 34 mesmo. Ok, será coordenado? Aguarde um instante, o 9129. Boa noite, Web 6708. Solo, boa noite, Web 6708. Web 6708, aguarde, é o número 4 para a cópia. Não, eu estou tentando a pista para... O 601, confirme se com Airbus na curta final. Afirmativo, o 601. Após pouso do tráfego autorizado, alinhar e manter cabeceira 1-0. Faz o tráfego na final, ele mantém na 1-0 deslocado, 601. Então, 3897, confirma que chamou o para o táxi? Negativo. O 6708, confirmando, vai prosseguir na Alfa e Juliette para o 04, aguardando o tanque, vai liberar o portal, ok? Ok, Alfa, Juliette para o kit número 4, F6708. O TAN 3897 agora sim para o táxi, POB 94, alterna Galeão, tem 4 e 15 de autonomia. O TAN 3897 vai taxiar lento aí com o número 4 para o ponto de espera da 10, via Índia, quando pronto, chame a torre 186, o QNH é 1014. Ok, vai taxiar lentamente ao número 4, via Índia, no ponto de espera 186 da 3297. Chama Recife agora no 288, alterando 3325, da 3075. Recife 60, solo aos 23, livre, próximo à direita, chama de solo 121, décimo 9. 213560. Torre Salvador, San 8002, Antiarde, próximo ponto de espera, está pronto. Sente, TAN 8002. Mike Charlie Alfa, autorizado Aracaju, nível 170. Pela Golf 677, decola da 17, curva à esquerda, saída pouca, transição Aracaju, transponder é o 5461, controle em 119.80, cotejo. Livre decolagem da 10, igual na 609. Tomate Charlie Alfa, posicionamento, táxi, decolagem, a torre 186, o QNH 1014, qual é o teu bido, Charlie Alfa? 33, além mantém cabeceira 1-0. Além mantém cabeceira 0 na Alfa já. A 3560, prossiga na Alfa e Juliette para o 08. Juliette para o 08, 3560. Gol 940 na escuta para a cópia. Na escuta, o 940. Gol 940, está autorizado o nível 380 para Guarulhos, pela Upper Whisky 50. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição de Né. O transponder é 5450, controle em 119.80, cotejo. 940 da Gol, 380 autorizado Guarulhos, e a Upper Whisky 50. Decola da 10, com curva direita, da EL de Né, 5450, transponder 198, controle de saída para o 940. Correto, 1940, chama o ponto para o push, acionamento com o portão 01. Reportará no 940. O Gol 9129, na escuta para a cópia. Siga, já. O 9, 129, autorizado, nível foi 320 para Ezeiza, pela Opel Whisky 50 até Maricá, após Opel Alfa 314 e após prossegue conforme o plano de voo apresentado. Decola da 10, curva direita, saída da EL, transição de NER. O transponder é o 5446, o controle opera em 1 no 9.80, cotejo. Então ficamos com 320 aí, via Superior Whisky 50 até Maricá. Depois encaixa na Superior Alfa 314, direto até Ezeiza, conforme o plano. E agora da 10, curva da direita, saída da EL, transição de NER, 5446. Solo essa frequência que eu estou falando com o senhor e a torre 286. Correto, 9129, chame quando pronto para o puxo de acionamento. Assim faremos. Sério 5933, autorizado a colar pista 10, vento 1950 graus, 0 menores. Já em condições visuais, plano modificado para o vento, Whisky November Papá. Whisky November Papá, plano modificado aos 2128, desça para 1500 pés, ajuste altímetro 1014 em condições visuais na proa da rotatória. Informe visual com campo. Visual com campo, senhor November Papá. Aguarde transferência de comunicação. Tá. Área 5933, decolou os 28, chame controle 119.8. Chamar o controle. Salvador, faça área 5933, saída pública, transição de passo. Você era 5933, contato radar na colagem, suba para nível 190, saída pública. Licença, 5933. Mike Charlie, autorizado táxi, a papá, reporte ingresso, pistão no sete. Whisky November, papá, chame agora a torre na frequência 118.612 e solicite instruções para pouso. Whisky 19.6, muito obrigado, boa noite. 118.6. 18.6, obrigado. Whisky November, papá. Whisky November, papá, autorizado final do no sete, reporte 3 milhas, trem de pouso baixar travado. Tá. Então, 8002, autorizado a colar pista 10, vento 150 graus, 05 nós. Livre de colagem, então, 8002. Táxi, que negar 10014. Seguinte, livre posicionamento, passará táxi no 014, agora no 940. Linha E, mantém cabeceira ou não, senhor? Ok, vai alinhar e manter a posse no nome da companhia, o senhor 3297. Charlie Alfa, mantém a posição. Whisky November, papá, confirma empate, após pouso? Pátio da Aerospaço, agora está a 8 milhas. Controle Salvador, quando autorizado, Força Aérea 5933, solicita a proa direto Natal. Sente, mantém inicialmente na proa de Pucca, aguardando autorização. Mantendo, 33. Uno 601, passa nível de voo 110, chama agora o centro na frequência 128, 8 alterna 13325. Centro 288 3325, boa noite, 601. Controle Salvador, muito boa noite, está 8002, transfere. Então 8002, contato radar na colagem, suba para nível 3620, a saída da Elfa, transmissão Blast. Saída da Elfa, transmissão Blast, subindo 360, 8002. Três milhas, baixou e travou, na SAT, última vaga da Papá. Pistão, Papá autorizado, pouso pistão 7, vento 150 graus, 04 nós. Após o pouso, irá livrar na Quebec, fazer backtrack e aguardar para retorno à pista. Salvador, Guano 273, boa noite, nível 400, confirme. Zona 273, boa noite, eu tenho já autorizado 360 para Confins, qual é o nível solicitado? Pode ser o 360. Ok, no 273 está autorizado 360 para Confins, aerovia Upper Whisky 58. Decola da 10, curva direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5460, controle 1980, cortejo. Autorizou Confins 360, nível Upper Whisky 58. Decola da 10, curva direita, Gole Gonza. 460, transponde, 198, controle, Gona 273. 273, correto, chame quando pronto para o puxo e acionamento. Chama lá. Decolou os 34, chame controle 119, decimal 8. 1198, 3897, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 3897, da Eldner, cruzando 1700. Então, 3897. Contato radar na decolagem, desculpa para nível 340. Saída da El, transição de Nair. Para o 340, na da El de Nero, TAN 3897. Afirmativo, reportará alinhado e pronto da Clap, cabeceira 17, Mike Charlie Alfa. Solo Salvador, gol 1940, para táxi. 105 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna o Galeão. Copiado, 4 e 15, 105 e Galeão, está livre o táxi à sua direita, até o ponto de espera da 10, ajustado no 014, quando o ponto atua em 18,6. Tem um bom voo e uma boa noite, o gol 1940. 1940, autorizado o táxi à direita, até o ponto de espera da 10, quando lá, torre 118,6. Grato, boa. Acionamento na posição 10 é o 9129. Tá livre, puxa acionamento, chama para o táxi 9129. Para o táxi. Salvador, gol no 940, ponte espera da 10, pronto para decolagem. A linha mantém gol no 940, cabeceira 10. A linha mantém na cabeceira 10, gol no 940. Mike Charlie Alpha autorizado a decolar pista no 721, 50 graus, 04 nós. Da 8002, passa nível 140, chama agora o centro, 1288, alternando 13325. Centro, 8002. Você era 5933 na proa de Natal. 33 na proa de Natal. Mike Charlie Alpha decolou aos 39, chame controle 119.8. O Mike Charlie Alpha. Controle o Papatanga Mike Charlie Alpha, solicita retorno. Pouso 917? Positivo. Autorizado girar a base pela direita da 197. Reporte girando base. Positivo. Pela direita o Bravo o Mike Charlie Alpha. Uno 940, autorizado a decolar, pista no 0, vento 150 graus, 04 nós, manter a proa até 2000 pés. Livre decolagem, dá no 0, manter proa até 2000, gol no 940. Tan 3897, passa nível 1. 5, chama agora o centro, 1288, alterna 13325. 13325, a primária? A primária é 128, décima 8. 288, grato, 3897. Negativo, seu problema aqui, mais aeronave, mas nada de. Está tudo tranquilo. Sente. No 940, decolou os 40, chame controle 119.8. 19.8, vai no 940. Força aérea 5933, passa nível 130, chama agora centro na frequência 12685, alterna 12545. Chamar ao centro, Focal 5933, vai. Tá embaixo travado, ela não quis subir a bequilha, ficou presa na comporta, diga aí, né? Gente. Zero, contato, radar na decolagem, sobe para nível 380, saída da El, transição de Nero. Da El de Nero pro 380, 1940. Via Juliette, Alfa, Charlie, ponto de espera, 1862, 14. O 9129, tira uma dúvida da gente aqui da torre, é um 767-300, aeronave? Acertou, nota 10. Ok, agradeço, boa noite. Boa noite, senhor, também bom serviço. Então, 3603, acione identificação. Via chegada mar e desça para o nível 050, ajuste de altímetro 10014. Capitão na final da 97 com cheque de trem, o Mike Salhão. Mike Salhão, autorizado, pouso pistão no site, vento 140 graus, 05 nós. Salhão. Tá 3603, informação em curso é alvo. Max Alfa, Solas 45, livre táxi para o Pato 5, leva para estacionar e frequência. Legal. Santa Alfa trocando para Torre, boa noite, bom serviço, já. Chamou o solo? É 9129, passando para Torre, desejando ao senhor um bom serviço. Ok, boa noite. Boa noite. Torre de Salvador, cordial, boa noite. Esse é o 9129, se aproximando do ponto de espera, 10, pronto. Gol 9129, boa noite, autorizado, alinhar e manter, correção. Além da cola, pista 10, vento 160 graus, 04 nós, gol 1929. 9129. 9129, está autorizado, alinhar e decolar da cabeceira. 10, 150 com 4 nós é o vento. 9129. Saída Pucca, transição Aracaju. Transponder 5453. E o controle 119, decimal 80, contagem. Autorizado nível 3309, informe 58 para Aracaju. Retirando para Recife. A saída será Pucca com transição Aracaju, transponder 5453 e o controle de saída 198. Correto, 6708, ponto para o puxo acionamento. Chamarei ponto puxo acionamento, 6708.